Sol, de longe vejo alguém. O eco marca a palha, se empolga, é dois palitos e vem. Fui mó cena e que se também. Se pá nunca deu nada, vida cobra com tempo. Lembra quem chorou, cê tá com quem matou. Sapeca que rolou, se pá morreu até inocente. Foi mais um pai pra um Superman. Devagar no andor que o barato aqui é louco, Joe. É só mais um que o bicho papou. Na rapidez de um trem, seu mundinho acabou. Desfrutou da fruta de chapéu no movimento, ó. Pelo que eu me lembro, alguém levou nos peitos um pente pro bem, um golpe pro refém. É que atrás da fonte nós tomou, foi veneno aí. Segura os tiros, sociedade não se cala. Mais um tiro lá no morro, se os coletes não segura a bala. Foi assim que me fiz aprender. Nem polícia me assusta, quem dirá você. O tempo acabou, só pelo que voou. Blá blá blá blá blá, na quebrada é bom, bom. Fuga, ei, tiro, ei, polícia, ei, ladrão, ei, tempo acabou e pelo voou. Blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Fuga, ei, tiro, ei, polícia, ei, ladrão, ei, tempo acabou e pelo voou. Blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Vai na fé sem pôr o pé no irmão, dá um dois como foi, sai correndo. Tiro na sua reta, pardal que vem de lá. A boutique nós fechou, o tempo trincou, foi pra chapar. Vai confiar que os polícia vem pro bem. Cê tá de toque, vai de bonde igual refém. O corre é quente, nós comemorou com gol. Dá um salve lá no morro que a festa começou. Favela sempre, preto competente. Sempre como sempre, rico rasga sem. Só a quadrilha, estrabucão do lado. Um churrasquinho pra tirar o cansaço. É ladrão como foi, então vai ser. Arrebenta logo o cofre, senão alguém vai sofrer. Lembra do senhor que você tirou de tempo? O tempo acabou, hoje é detento contra o tempo. Hoje eu tô aqui, vários quilos e se pra me garantir, vi bombas infinite. Vários comprou bolo, meu nome é MT. Para até louco quem não quer se garantir. Fuga, tiro, polícia, ladrão,